Calvo Salvador, qual é a sua demanda? Prossiga. Qual é o teste que você viu? Seguinte, boa noite. Paulo Salvador, Papa Temônio. Prossiga. Ok, coordene com o pessoal do pátio aí, espero por telefone que eu informei anteriormente, estava ciente. Coordene com o pessoal e informe o tempo. Bom dia, Gol 9161 Eco. 9161, bom dia, Eco, confere, da Eole da Morte, vai guardar de cópia. Da Eole da Morte, vai guardar cópia, 9161. tráfego no 61 da Prado Norte, próximo posto de Costa Santa. Ciente, autorizado Guarulhos, nível 360, rota conforme o plano de voo. Pistão a zero, primeira curva direita, da El Leda, Motiva, 5437 transponder, controle opera 120, decimal 8. Guarulhos 360, decolando a zero, da El Leda, Motiva, 5437, transponder 208 ao controle, fez o 10, o voo no 6109, pronto, puxa. Correto, chame táxi, autorizado para o chefe. Autorizado, chama da táxi, no 10, gravação. Papa Salvador, Papa Tamo Lima. Seu Giro, Papa Tamo Lima? Isso, Fernando Giro. Ciente, bom dia. Alô, Bruno, 161, táxi, 167 a bordo, 4 horas, Galeão. 167, 4 horas, Galeão, táxi, parte principal Índia, ponto espera da 01895, QNH, 1004. Gente, pelo principal, dia 20, 18, pode confirmar a frequência, 80? 11895. 1895, obrigado, tenha um bom dia, 161. Salvador, é o TAN 3601, bom dia, informação Rico, autorização São Paulo, Congonha, 360, pronto a cópia. TAN 3601, um minuto cópia. Guarda. valeu, bom dia. Eu vou no 61, Alfa, pronto. 9-61, ali, decola 1-0, rede 30-06. Livre, decolagem 1-0, vou no 61. Autorização, 3601 autorizado. São Paulo, Congonhas, nível 360, rota conforme o plano de voo. Pistão na zero, primeira curva à direita da Euleda Motiva. 5440, transponder, controle 120.8. Autorização São Paulo, Congonhas, 360, primeira aerovia, Pertulu 10. Decola 10, primeira curva à direita da Euleda Motiva. Aciona 5440, controle 1208, está 3601. Correto, portão 3, pronto. Pronto, tiver funcionamento 3, reticando, aguarde. A gente chama mais. Cliente. Decolou 2608. 208, bom dia, 961. Controle Salvador, bom dia, Gol 961-200. 961, bom dia, contato radar, contato nível 360, vai Leda. 360, direto Leda, 961. Controle Ogono 61, desvio direita magnética 225 por 20 milhas. Livre Ogono 61. 9161, Recife, na frequência 125.1. 25, muito obrigado, tenha um bom dia, 9161. Bom dia. Salvador, bom dia, o avião Caótica November Lima. Prossiga. É, solicito o reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 09. Chamar na saída do pátio 3. Sim, chamará na saída do pátio 3. Bravo, Yankee Alfa, Romeo Lima. Autorizado, até o portão 9, Oscar Romeo Lima. Ciência autorizada até o portão 9, Oscar Romeo Lima. Sussan 3601-147 a bordo, 4 horas, Galeão. Táxi autorizado direito via Índia, ponto espera, dona Zé, chama 1-1-8-9-5-0-1-4. 0-1-4, autorizado táxi, indo, ponto espera, 1-1-8-9-5-3-6-0-1. Salvador, é o Avianca, Oscar Novembro Lima, informando o término do rebote na posição 09, grave, bom dia. Gente, bom dia. Salvador, muito bom dia, Altran 3601, ponto espera na 1-0, pronto. 3601, linha decola 1-0, vento 130-06. Precisando alinhar e decolar 1-0, tá? 3601. Charlie 01, decolou os 4000, 208. 208, um bom dia, senhorita. Salvador, muito bom dia, Elton 3601 na saída da Euleda Montima. Massa 1.000 sem pés em subida. Elton 3601 no contato radar, suba para 3.60 saída da Elton. 3.60 saída da Elton 3601. O 3601 pode voar da Elda presente? Está autorizado. Direto da Elda, 3601. O 3601 solicita então um monte da presença possível com referência. Pode voar negativo, 3601. Tá ok então, tá mantendo aí, 3601. Um delta pequeno de fio direita na proa 235, mais 5 milhas do Leda. Confirmei. O 3601 até agora voando Leda, fez um pequeno de fio à direita, 5 milhas. Gente, voa da El, 3601. Copiou 3601? Na escuta, 3601. Pós da El, vou a Leda, pós Leda Mótima, 3601. Afirmativo, tinha feito desvio e já tá voando Leda agora. Passou da El, tá voando Leda, pós Leda Mótima, 3601, autorizado 360. Tá confirmando, da El, após da El, Leda, Leda Mótima, 3601. Nós já passamos a posição da El, senhorita, estamos voando Leda. A posição dela está 10 milhas à frente do TAM 3601. Tá ok, tinha perdido a posição do nosso computador aqui, obrigado. negativo, a proa 207 mais 8.9 milhas e 50 sobre da El. Prontinho, já colocamos de novo aqui no computador. Da El Leda Montima, da 3601.